É tempo de união, paz e reflexão. É tempo de acreditar e transformar o mundo num lugar onde todos os nossos sonhos se tornem realidade. Que o espírito natalino invada os nossos corações com muita bondade, boa vontade, amor e fé. Feliz Natal e próspero Ano Novo! São os sinceros votos da equipe da Indústria e Comércio de Linguiças do R, a toda a comunidade santa vitoriense. Lojas A Favorita informa o prefixo dessa emissora. Você ouve Rádio Cultura AM de Santa Vitória do Palmar, CYK 296, 670 kHz. Uma empresa da Rede Meridional de Comunicação. A Rádio Cultura de Santa Vitória do Palmar acabou de apresentar programa Primeiro Mate com Rogério Dávila, que vai ao ar de segunda a sábado, das 6 às 9 da manhã. Plá, gás e água. Neneita Ramos, 185, Coab 2. Atendimento de segunda a sábado, das 8h30 às 20h. Entrega a domicílio. Acompanha a maquininha de cartão. Aceitamos os principais cartões. Revendedor autorizado, Liquigás. Pode chamar a cobrar. Fones 9090-3263-5054, 9090-999-638530, 9090-984-411-40. Plá, gás e água. Rádio Cultura Santa Vitória do Palmar, emissora da Rede Meridional de Comunicação. Sugestões de presentes de Natal para o seu inimigo, perdão; para um oponente, tolerância; para um amigo, seu coração; para um cliente, serviço; para tudo, caridade; para toda criança, um exemplo bom; para você, respeito. Neste momento tão lindo do ano, desejo que o seu coração se encha de luz e a sua casa se encha de amor e felicidade. Desejo que você possa viver esta época tão feliz junto de quem mais ama, partilhando amor. Você sabe, na hora de vestir a família inteira com economia, o lugar é aqui, Loja Regale. Temos toda a confecção que você precisar. Moda feminina e masculina até o tamanho 60. Infantil, bebê, cama, mesa e banho. Além disso, o crediário é super facilitado. Aceitamos os cartões em até 5 vezes e à vista com super descontos. Estamos com a loja recheada de novidades aguardando por você. Loja Regale, Barão do Rio Branco 477, bem no centro. Fone Whats 53999225771. Na loja da Rose, você compra em 10 vezes nos cartões pelo preço à vista ou no crediário em até 24 vezes. Aceitamos o seu móvel usado como parte do pagamento na compra de um novo. Visite também o Brick da Rose e o Espaço Rose, com uma linha de móveis diferenciada, na Campos Neutrais, na quadra do Bradesco. E atenção para esta super promoção: painéis para TV por apenas R$ 180. Compre um rack mais um painel e leve de brinde uma mesinha, tudo por apenas R$ 380. A loja da Rose está sempre com torra-torra de tapetes, tapetes de diversos tipos e tamanhos com preços inacreditáveis. Venha conferir. Loja da Rose, Rua Barão do Rio Branco, 805. Rádio Cultura Santa Vitória do Palmar, emissora da Rede Meridional de Comunicação.